465-7020.2 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 29 de autonomia para o Tacoma. 7-5-7-0. Livre prosseguir o táxi da parte principal, após segunda direita via Indy Alfa, com temperatura 118.95, altímetro no 0 no 5, tem um bom voo e bom dia. Tacoma Tacoma, do lado 0-10, táxi, segunda direita, 118.75. Level 050, I'm on arrival, expect LSX rate runway 10, altimeter 1016. Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Echo, informa o técnico do reboque na posição de número 05, parte principal. Sete, Mike, X-Ray, Echo, bom dia. Bom dia, grave. 5-4. Torre, o ar, 5-7-0, espera pronto. 5-7-0, autorizado, ingresso, decolagem, 1-0. Ajuste no 0 no meio, 130 graus, 089. Com 1-0 no meio, eu acho que a carga do 6-5-0 está livre de comércio. Zero, decolado 17, controle 1208. 5-7-0. 6-5-7-0, fazendo 2000 para o 370 na PUC. APS 6-5-7-0, contato, mantém nível 370 na PUC, João Maracaju. Recife agora, frequência 13325, alterna 13395. 325, 13395, cara. 3153, está com 111, Campinas, com 3,47. Tio Indy Alfa, quantos minutos? 118,95, altímetro no 0,16, agora tem um voo, bom dia, tá 3153. Tio Indy Alfa, porta 118,95, está 3,153. Está determinado, mantém nível 150, chama na Caju, frequência 20, decimal 3. Salvador, bom dia, alta 3153. 3153, autorizado, ingresso de decolagem, 10, 120 graus, 089. Tem decolado 10, alta 3153. American 90, December 10, 2000, clear for final ILS approach. Descend to 2000 feet for the ILS, American 980. APSA 6570, chame Recife agora, frequência 1245, alterno 26, decimal 85. 1245, 2685, APSA 6570. Decolado 23, controle 208. 208, muito obrigado, bom dia. dia, contato, mantém 380 na saída para a Olinda após bridge. Ok, da Olinda bridge, está presente, podemos aprovar, da El? Autorizado, da 3153. Ok, na prova da El, obrigado. American 980 cleared the ILS to runway 10. Affirmative, altimeter 1016 will clear for final left. Roger, cleared the approach, American 980. American 980 is on final approach. Contact now tower on frequency 118.95. Bom dia, Mach 980. Bom dia. Bom dia, Tower American 980, on final for runway 10. 980, good morning, altimeter 1016, check land gear. Landing gear is down for American 980. 980, clear to land, runway 10, 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Panamá 225 está na estação, desça até a altitude de 4000, ajuste 190 no meio, aguarde procedimento LS, X-Ray. Panamá 225. Chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. Ok, 13325, Recife agora, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Dois a bordo? Afirmo. Pátio principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto espera torre 11895, altímetro no 0, 16. Bom voo e bom dia, o Sideral 9970. Muito bom dia, Azul 4234, informação hotel. On the ground at 33, right and contact the ground, 121.90. Roger, 121.49, American 90. Bom dia, muito obrigado. Have a good day. Obrigado, senhor. Ground, bom dia, American 90, exit runway, taxi gate 11. American 90, approach taxi by Alpha, come before taxi, Julia. Alpha will call you just before Juliet, American 93. Geral decolada 35, controle 20.8. 208, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato, suba e mantenha nível 340. Sobe e mantenha o 340, Sideral 9970. American 93 is approaching Juliet. Can I 80 via Juliet to stand 1111? Roger, Juliet, stand 11, American 93, I'll report. Roger. Roger. Pushback acionamento, Rio 5973 na Teca. Ela é 6225, desse mantém 3000, devemos considerar as restrições em pelo. Ok, 3000, seguindo as restrições em pelo. Não, está livre das restrições em pelo. Ah, desculpa, entendi. Ok, livre, é a dúvida. Somos o número 1? Afirmo. E... 5 altímetro no 0 no meia, tamo foi, bom dia. Autorizado o táxi, dia 43, principal, índia alfa, até o ponto de espera da 110, 1895 lá. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. chame táxi. Chamará o táxi, 5973 here. Serão 9970, chame Recife agora, frequência 2545, alterno 2685.